ZYK506, Rádio Mix AM, 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com aplicativo para Android e iOS. Mix, a gente evolui com você. Programa Parada Sertaneja, com Marquinhos Pérez. Quero agradecer os trabalhos técnicos do nosso amigo Adnilton. Obrigado, Ed. Agradeço ao nosso amigo Luiz Henrique Quintal, Aparecido Maestro, pela seleção musical. Direção comercial foi do Bruno Quintal. Os Paradinha tem aula ainda hoje. O 01. Bom dia. Bom dia, 02. Bom dia. Bom dia, 03. Bom dia. É isso aí. Vocês falam pro pai. Benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Benção, pai. Deus te abençoe, fiote. Benção, pai. Deus te abençoe, fiotinho. Vamos mandando música aí. Quem canta primeiro? Lio e Léo, né? Jeitão de caboclo. Eu gosto dessa moda, hein? E na sequência, quem vem se preparando? A Lady Laura, né? História do meu avô. Solta o play, vambora. 5:04. Bom dia. Bom dia. Se eu pudesse voltar. Perseverança, morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, ver os pássaros cantando, quando vem rompendo o dia, eu voltaria a rever o pé de manjericão, a corruíra morando lá no oco do morango. Os bezerros do piquete e nossas vacas leiteiras, o papai tirando leite bem cedinho na mangueira. Eu voltaria a rever o Ribeirão Taquari com suas águas bem claras, pesquei na marinha, o nosso carro de bom, o monjolo e a moeda, as vacas Maria Preta, tirolesa e a prenda, na varanda tábua grande, cheia de queijo curado, e mamãe assando pão, no forno de lenha ao lado. Nossa reserva de mato, linda floresta fechada, as trilhas fundas do gado, retalhando a invernada. Iria rever o sol, com seus raios florescentes, sumindo atrás da serra, roubando o dia da gente, o pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, que até hoje perfuma a minha imaginação. O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar, sou um focão sem chumaço, que já não pode cantar. Hoje eu vivo na cidade, perdendo as forças aos poucos, mas não consigo perder o meu jeitão de canoa. Conta a hora pra nós, meu filho. 5:08. Sentindo dores no parto do filho que esperava, tinha que buscar madeira que noutro sítio morava. pegar seu cavalo onde a tropa passava. Chama o filho mais velho, que chegou depois tão sério, com destreza me ajudava. A lua estava bem clara, banhava tudo de prata, clareava um vaguinho que descia na cascata. Os cavalos se espararam, só se ouvia o som das patas. O Tordinho era o melhor daquela tropa, era nata. O ajudante muito esperto naquela beira de mata. No canto de cerca velha, antes de chegar na serra, laçou bem na hora exata. Deixando o filho pra trás, na sua casa chegou. Foi arrear seu cavalo, que susto ele levou. Seu filho estava dormindo, seu corpo já arrepiou. Pensando desesperado, quem foi que me ajudou? Vendo a esposa sofrendo, bem depressa galopou. Chegou logo com a parteira, vieram numa carreira. Mãe e filho, ela salvou. Deu tudo certo então, isso era no outro dia. Procurava explicação, jamais calmo refletia. Quem será que fez parar seu cavalo que corria? Pensava que era o filho, mas na cama ele dormia. Um anjo salvou o outro, a parteira assim dizia. Graças chegamos em tempo, um abraço por exemplo. A mãe e filho morriam. Quem vive junto de Deus, saída sempre encontra. No finalzinho do túnel, uma luz pra ele aponta. No caldo do meu avô, que na minha mente consta. Se tem coisa de outro mundo, não sei nada, nem sou contra. Deus sempre faz o melhor, surpresas a vida aponta. Meu avô não é mais vivo, mas hoje entra no livro. História que o povo conta. Ofertas, depósito de bebidas, aluguéis de mesas e cadeiras, caixas térmicas, tudo para a sua festa. Só Festas, casamentos, aniversários, confraternização em geral. Fale com o pessoal da Só Festas. Rua Adilson Edgar Amigo, 654, Jardim Aeroporto. O telefone 19-3452-5022 ou 3442-6702. Só Festas. Real Enfolhados, qualidade na prestação de serviços em galvanoplastia. Há mais de 20 anos trabalhando com metais nobres como ouro, prata e ródio. A Real Enfolhados utiliza sempre os melhores equipamentos e tecnologias, preservando o meio ambiente, garantindo as suas peças com uma excelente qualidade e prazo de entrega. Real Enfolhados, uma empresa jovem e dinâmica, construindo no presente um futuro com responsabilidade. Visite nossa homepage www.realen.com.br ou faça-nos uma visita na rua Rua Vital Brasil Rodrigues Aguiar, 644, Parque das Nações. O telefone 19-3441-4060. WhatsApp 99890-7606. Real Enfolhados. Quarentão Shop 2, Shop Asb. Festas, eventos, comemorações, pedem Shop Asb. Então ligue 3442-6884 ou 3442-5034. Quarentão Shop 2, leva para você os copos, gelo, máquina de chope, tudo com muita praticidade. Shop claro e escuro. Quarentão Shop 2, ligue 3442-6884 ou 3442-5034. Quarentão Shop 2, Avenida Doutor Fabrício. Fabrício Vanpré, 988, Jardim Nova Itália. Toda quarta-feira, no Happy Hour, chope em dobro. Paga um e bebe dois. Quarentão, chope dois. A MC Botião está no mercado há 28 anos, construindo histórias de sucesso. Cada projeto é pensado de forma única, para atender sempre com excelência. Mais do que ser uma referência no segmento, a MC Botião se consolidou no mercado. O segredo é qualidade e bom atendimento. Estão presentes em todas as obras. MC Botião, há 28 anos, construindo histórias de sucesso. Rua Santos Dumont, 68, telefone 3404-4215. Visite também o site mcbotion.com.br. Serve Bem Supermercados. Bom atendimento, preços baixos de verdade e produtos com qualidade. Serve Bem Supermercados. Três lojas para melhor atendê-lo. Loja 1, Avenida Maria Buzolim, 547, Jardim Piratininga. Loja 2, Rua Luiz Antônio Breda, 398, Jardim Nova Suíça. Loja 3, Rua Cônego Cipriano de Souza Oliveira, Jardim São Luís, Montezuma. Ofertas imbatíveis todos os dias. É, ofertas imbatíveis todos os dias do Serve Bem Supermercados. Você vai encontrar economia de verdade, preço baixo, produtos com qualidade. Serve Bem Supermercados. Leite Jussara integral de 1 litro, apenas R$1,99. O leite de soja lisa, 900 ml, apenas R$2,99. Serve Bem Supermercados. Lava roupas como multiação de 1 quilo, apenas R$6,99. Serve Bem Supermercados no setor de bebidas. Olha, cerveja Cristal lata 350 ml a R$1,59. Refrigerante Dole 2 litros a R$2,49. Serve Bem Supermercado. Tem muito mais para você no setor de frios e padaria. Olha aqui, ó, apresentado Soft Pig a 97 centavos a cada 100 gramas. Ou a mussarela São Domingos fatiada a cada 100 gramas R$2,27. Serve Bem Supermercados, ofertas para você no açougue. A coxa com sobrecoxa de frango a R$4,97 o quilo. O patinho do Sete Bovina, R$18,77 o quilo. Pernil suíno com couro com osso fresco a R$6,57 o quilo. Linguiça toscana Santa Rosa, R$7,97 o quilo. Serve Bem Supermercados, tem ofertas para você em todos os setores. No hortifruti, melancia, 99 centavos o quilo. Mamão papaya, R$2,99 o quilo. Serve Bem Supermercados, onde você paga muito menos e leva muito mais. As melhores modas de viola são aqui na Mix, com o programa Parada Sertaneja. Olha, só fazendo uma correçãozinha aí, onde você ouviu leite de soja lá no Serve Bem Supermercados, é óleo de soja, viu? Vocês perdoam esse pobre mortal aqui. Óleo de soja lisa, 900 ml, a R$2,99 lá no Serve Bem Supermercados, tá ok? Legal. Já tomei um puxão de orelha do Ed aqui. Eu ia tomar esse leite de soja, mas não é isso, não. É óleo de soja. Quer beber óleo também? Tá lubrificado, não sei, por dentro. Óleo de soja lisa, 900 ml, no Serve Bem Supermercados, a R$2,99. É um monte de oferta. No Serve Bem tem tanta oferta, rapaz. São mais de 1.000 ofertas por loja lá no Serve Bem. Eu só faço minhas compras. É, só faço minhas compras lá, viu, seu Cirilo? E é bom demais. Vamos que bom. Vamos falar a hora aí com o Paty. Reloginho marcando 5 horas e 17 minutos, 5:17. Olha, amanhã, dia 15. Amanhã, dia 15, eu quero convidar a todos os amigos, ouvintes, parceirada, para uma grande festa. Começa amanhã, lá para meio-dia, 11 horas da manhã, meio-dia. É o aniversário da Loja 2, da SM São Miguel Centro Automotivo. E você é o nosso convidado, você, a família, os amigos, a estar com a gente lá, na SM São Miguel Centro Automotivo, lá no Jardim Alvorada. É a Loja 2, né? Bem ao lado da Drogaria Alvorada, da Rede Farmavip, nosso amigo Jonaldo. Amanhã tem dois showzaços lá, né? Tem duas apresentações, presença do Quarentão Shop, carros rebaixados. É uma festa legal lá amanhã na SM São Miguel Centro Automotivo. E quem estará cantando lá amanhã? João Carlos e Christian. Esses meninos são valiosos, são bons demais. E o Parada Sertaneja, a banda Parada Sertaneja. Estaremos lá fazendo umas modas também. Lá no, na SM São Miguel Centro Automotivo. Amanhã, dia 15. Todo mundo convidado, tá certo? Lá no Jardim Alvorada. Se possível, você leva lá um quilo de alimento não perecível. Ou um litro de leite. Que serão revertidos, doados a todas as. Pessoal das assistências sociais, né? Legal. E que ajuda aí, né? Dispensário, enfim. E todo mundo vai estar ajudando, isso é uma atitude louvável, né? Um litro de leite aí, tá vendo? Não serve bem lá, tá R$1,99. Você compra um leitinho de leite lá e leva lá, vai doar pra pessoa que tá precisando. Vai fazer alguém mais feliz, né? Melhor, vai poder ajudar. Isso aí não tem preço, né? Então tá aí, amanhã todo mundo convidado lá no Jardim Alvorada, hein? Vai ser bom. E à noite, amanhã, dia 15, nós estaremos com a banda Parada Sertaneja, lá na cidade de Arthur Nogueira. Alô, Arthur Nogueira, estamos chegando. Pessoal da Califórnia Som, Batata, Carlinho, parceirada. Amanhã nós estaremos mais um ano, na 25ª festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, lá do Jardim Rezeque e Duzi, né? Amanhã, Parada Sertaneja ao vivo, lá em Arthur Nogueira. E você é o nosso convidado, a família, os amigos, a partir das 8 da noite, 8:30, começa os modão lá. É uma festa pra família, uma festa espetacular, viu? Você é o nosso convidado, tá certo? Ah, legal! Vamos que vamos. Ô, parceiro, vamos falar a hora aqui, Paty. Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira, são 5:20. Música na prosa aí, ó, quem vai cantar primeiro? O Teixeirinha, o Rio Grande de Outrora, né? E na sequência, Pedro Paulo e São Lourenço, Lembrança do Passado. Solta o play, vambora. Respeite ele como um Deus da terra. Deus, que horas são? Bom dia, 5 horas e 24 minutos. Clínica Terapêutica Recanto da Paz, clínica especializada em dependência química. A Clínica Terapêutica Recanto da Paz tem como objetivo a reabilitação de dependentes em álcool e drogas, através de tratamento médico, psicológico e terapêutico, baseado na metodologia de 12 passos dos grupos anônimos, buscando o resgate da consciência do paciente, podendo retornar após o tratamento a uma vida produtiva e com seus valores morais e éticos reorganizados. Para isso, contamos com uma equipe especializada em dependência química. Médicos, enfermeiros, psicólogos, conselheiros em dependência química, assistentes sociais, Clínica Terapêutica Recanto da Paz. Todas as quintas-feiras, nossos conselheiros realizam orientações aos familiares, que acontecem às 20 horas no nosso escritório, na rua Gustavo Teixeira, 138, bairro Boa Vista, Limeira. O telefone 19-3497-2492. Plantão 24 horas para internações. 19-97418-6610 ou 99741-6843. Clínica Terapêutica Recanto da Paz. Um grande abraço ao meu amigo Alexandre, da Alexandre Joias, a todos os clientes, a todos os colaboradores da Alexandre Joias, agora em novo endereço, Centro Industrial Limeira, CIL, via Jurandir Paixão, 2800. O telefone 19-3441-3458. SM São Miguel, Loja 1, Jardim do Lago. SM São Miguel, Loja 2, Jardim Alvorada. SM São Miguel tem grandes promoções para você, amigo ouvinte. Reformas de rodas, balanceamento e alinhamento, escapamentos, serviços de freio, suspensão, limpeza de bico e correia dentada. E agora, mais uma novidade da SM São Miguel Centro Automotivo. Super promoção na troca de óleo. Troca de óleo, mais filtro de óleo, mais filtro de ar e filtro de combustível. Você ganha uma super pizza assada. E ainda, concorre a um violão novinho em folha. SM São Miguel Centro Automotivo, o novo conceito em qualidade e atendimento. SM São Miguel, Loja 1, Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 5113, Jardim do Lago, telefone 19-3444-5767. Loja 2, Rua Jornalista Arquimo de Barros, 290, Jardim Alvorada, o telefone 19-3702-8846. SM São Miguel Centro Automotivo. Piraza Veículos, concessionária Mercedes-Benz Piracicaba, Avenida Doutor Cássio Pascoal Padovani, 700. Hotel é peças, 19-2105-4120. Confira algumas ofertas da Piraza Piracicaba. Kit para motor OM, 457 não refrigerado, em 10 parcelas de R$544,90. Kit para motor OM, 447, chassi preto, em 10 parcelas de R$523,90. O jogo de lonas traseiro Alliance para os caminhões Axor 28-26, 28-31, 33-40, L19-24, L26-35, L19-30 e outros apenas R$180,90. Motor Renove com cabeçote à base de troca para os caminhões 12-18, 14-18, 14-20, 16-20, 16-21, OEP 17-22, 17-18, em 10 parcelas de R$1.192,50. Piraza Veículos, o telefone da oficina da Piraza Piracicaba, 19-2105-4110. Piraza Veículos. Autoescola Felipe, despachante Santa Luzia. Precisou de licenciamento, transferência, renovação de CNH? Fale com o pessoal da Autoescola Felipe e despachante Santa Luzia. Os melhores instrutores para sua tranquilidade ou profissionais de ponta. Autoescola Felipe, despachante Santa Luzia. Venha conferir os nossos serviços com as melhores condições de pagamento em até 6 vezes no cartão. Autoescola Felipe, despachante Santa Luzia. O Alberto Peregrino, número 12, Jardim Vista Alegre. Telefone 3442-9121 ou 3445-5399. Autoescola Felipe, despachante Santa Luzia. O Alberto Peregrino, número 12, Jardim Vista Alegre. Telefone 3442-9121 ou 3445-5399. Casa de Carnes Campos, carnes selecionadas, ótimo atendimento, higiene e limpeza. São requisitos básicos na Casa de Carnes Campos. Carnes temperadas, recheadas, tudo prontinho para você levar para sua casa e preparar. Tudo o que você precisar para o seu churrasco, você encontra na Casa de Carnes Campos. Confira, ótimos preços e atendimento rápido. Na Casa de Carnes Campos, você ainda encontra peixes d'água doce ou salgada. Casa de Carnes Campos, Rua Mário Vinhas, 345, Jardim Nova Suíça, esquina com a Rua Vereador Samuel Berto. Ou ligue 3451-1268. Casa de Carnes Campos, 3451-1268. É, Casa de Carnes Campos, nosso amigo Rogério, parcerada toda lá. Olha, rapaz, pra hoje, pra esse final de semana, um monte de ofertas na Casa de Carnes Campos, viu? Ontem passei por lá, ô, rapaz do céu, quanta coisa boa, carnes fresquinhas todos os dias pra você. E lá na Casa de Carnes Campos, nesse final de semana, hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão, domingão, você não pode perder. Olha, o rocambole bovino, a R$19,90 o quilo. A linguiça toscana, R$9,99 o quilo. Linguiças recheadas, isso aqui é uma maravilha, hein? Vários recheios, linguiças com queijo, com rúcula, com brócolis, ó, linguiças deliciosas lá na Casa de Carnes Campos por R$14,90 o quilo. Frango a passarinho temperado a R$6,99 o quilo. Maionese de legumes e frango, maionese de frango, então nem se fala. Olha, dá água na boca, mano. A R$18,90 o quilo. O hamburgão de costela. Ixi, aqui pra você fazer um hambúrguer pra molecada, hein? Bom demais. A R$19,90 o quilo. Costela defumada, R$13,95 o quilo. O costelão e alho e sal a R$14,95 o quilo. Olha, você não pode perder. Não deixe passar lá na Casa de Carnes Campos, na Rua Mário Vinhas, 345, Jardim Nova Suíça. Telefone 3451-1268. 3451-1268. Voltando ao passado, com o melhor da moda de viola. Programa Parada Sertaneja. Apresentação: Marquinhos Pérez. Ê, parceirada, vamos falar a hora aí, compadre. Reloginho marcando, são 5:35. Eu tô aqui dando risada porque eu tô recebendo mensagem do Keller Stocco aqui. Ô, parceiro, um bom dia pro grande Keller Stocco, parceirão. Mandou um recado aqui, rapaz. Eu respondi o recado dele, mas ele ficou bravo. Grande Keller Stocco daqui a pouquinho participando, trazendo informações da região aí também. Aqui no Bom Dia Mix, né? Bom Dia Mix começa daqui a pouquinho, às 6 da manhã. Mariana Antonella já tá por aqui, José Roberto Bernardes já saiu com a viatura da Rádio Mix. O Zé da Mix deve estar serrando café lá do seu Caram, lá no plantão de polícia. E o Keller Stocco, daqui a pouquinho, trazendo informações também. Ricardo Gazarano deve estar chegando por aí, pra trazer informações pra vocês no Bom Dia Mix. Kelão, grande abraço. Obrigado. Pra você, rapaz. Sou seu fã, você sabe disso. Além de ser um baita de um profissional, um cara gente bom, gente finíssima. Grande abraço, parceiro. Tudo no risado das escritas dele. Ei, tá me tirando, rapaz? Grande Kelão. Olha, vamos falar a hora aí, compadre. 5:37. Chegando aqui no nosso programa, o quadro do Baú do Português. O programa Parada Sertaneja apresenta o Baú do Português, recordando e enaltecendo nossas raízes. É, recordando e enaltecendo a verdadeira música sertaneja, o quadro do Baú do Português, sempre trazendo os cartuchão dos baús, né? Olha, e só dando um recadinho antes de você abrir o baú aí, recebo uma mensagem aqui dessa pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo trabalho, doutora Solange Carvalho Dantas. A doutora Solange Dantas, né? Olha, sabadão, dia 22, às 19:30, vai marcando na agenda aí, hein? É no outro sábado, lá no Teatro Vitória, tem a apresentação do espetáculo E a Vida Vai Tecendo Laços, com o grupo Alegria Interior. Dança terapia, imperdível, e é imperdível mesmo, viu, gente? Vale a pena. Entrada, 1 quilo de alimento, e esse espetáculo é baseado na história do Pequeno Príncipe, né? Um negócio bacana, sensacional. Indicado para crianças, jovens, adultos e os mais vividos, da melhor idade, né? Legal. Sorteio de prêmios para as crianças, e você é o nosso convidado, todo mundo, né? Olha, rapaz, você pode participar desse trabalho junto com a doutora Solange Dantas, indo lá nesse espetáculo, vale a pena. Vou estar falando mais aqui durante a semana. Doutora, bom dia, viu? Muito obrigado. Pode contar sempre com a gente. Abrindo o baú aí, compadre. Hoje o baú traz aí, ó, Suline Marroeiro, Moça Namoradeira. E na sequência, ó, compadre, Ah, quatro coisas com Souza e Monteiro. Alô, português! Alô, Roquinho! Olha a moda aí. Eu tenho posto a reparo, é no uso de hoje em dia, que as mocinhas vão no baile com vestido a fantasia, os ombros tudo de fora, mostrando a pele macia, tinta vermelha nos lábios pra ganhar mais garantia. Desse jeito é que as mocinhas pedem toda a simpatia, é desajeitado pros enamorados, precisa cuidar, é uma tirania. Se beija encostado, fica rebocado e o tar fica enjoado por muitos dias. As moças namoradeiras, eu tenho pena das coitadas, vive sempre na esperança de algum dia ser casada, pra pegar um bom partido e ter a vida regalada. Veste seu vestido curto, que é o prazer da rapaziada. Saia requebrando o corpo, que nem cobra marmatada, andam bem vestida e são protegida, é por ser querida e por ser amada, são divertida, luta com a vida, as coitada lida e nunca arrumam nada. De tarde estão na avenida esperando o seu amado, não demora, vem o tar com um jeitão entusiasmado, e pomada no cabelo e bigodinho bem pintado, com seu lencinho de seda e o seu terno bem passado. As tazinhas de alegria vão dizer pro namorado: você é um colosso, é um bonito moço. O tar fala grosso, muito obrigado, mas tem um desgosto, faço tanto esforço e um maldito bolso anda sempre aliado. Rapaziada, notem bem nestes versos que improviso, quem se casa nesse tempo não tem lucro, é só prejuízo. Que as mocinhas são jeitosas e vão dizer com ar de riso: meu amor do coração, você é um paraíso. Já se namoremos tanto, se casar agora é preciso. O tal experiente fala calmamente: já tô muito ciente dos teus avisos. Casar de repente, você tá demente, eu felizmente ando bom do juiz. O rapaz por ser ladino, veja só como ele fez, namorou por passatempo, namorou duas ou três. Deixa só que vá correndo 30 dias por um mês, você fala em casamento, você fica sem freguês. Diz que trouxa era 15, já morreram 16. Desse jeito então, vou fazer opinião e dou a decisão pela última vez. Adeus coração, aperto tua mão, que é de obrigação de um rapaz cortês. Vai falar por quê? Fala a hora aí, pô! Fala a hora! Fala a hora! Horas e 42 minutos. Tenho minha viola nova que me deram de presente. Quando eu fico adormecido, pego nela e tô contente. Afinou bem afinada e faço moda. Dia 15 de novembro, dia que tava chuvoso, imaginei a minha vida só por eu estar nervoso. Inventei essa motinha só por eu estar desgostoso, dando prova da verdade, contrariando os mentirosos. Mentira ou em rede a parte. cidade. A inveja e a mentira anda diante da verdade, e o enredo vai na frente, desmanchando as amizades. O que eu acho engraçado é o meu nome andar rolando. O gosto do falador é viver falando. Finge que são meus amigos, na frente estão me agradando, por detrás corta a casaca como a tesoura no pão. De inveja eu não gosto, de mentir eu ando cheio. Falar do nome alheio, mas tem gente nesse mundo, tem esse costume feio. Quem quiser jogar seus pontos, procure por outro meio. Piraza Veículos. Piraza Veículos, concessionária Mercedes-Benz, Limeira, Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 1993, Jardim Glória. O telefone 19-2114-4333. O telepeças 19-2114-4320. E Piraza Araguaia, sua concessionária Mercedes-Benz em Campinas, via Anhanguera, quilômetro 100. O telepeças 19-3014-7120. Confira algumas ofertas da Piraza Veículos. É, Piraza Veículos, sempre com peças e serviços para você, amigo e irmão caminhoneiro. Na Piraza Veículos você vai encontrar o aditivo para radiador PIC em duas parcelinhas de R$ 155, com 30 a 60 dias para você pagar. O motor novo, a base de troca, motor compacto Van Euro 5 para Sprinter 311 CDI. Street, a partir de 2012, também Sprinter 415 CDI e 515 CDI, esse motor você vai pagar em 6 parcelinhas de R$ 2.883,50, ou 10 parcelinhas de R$ 1.904,50, com mão de obra inclusa. Piraza Veículos tem para você também o disco de freio Alliance para caminhões Axor em duas parcelas de R$ 175, pastilha de freio Alliance dianteiro e traseiro para caminhões Axor. E também 19,38, você vai pagar em duas parcelinhas de R$ 149. Roda de alumínio Alliance de 8,25 polegadas por 22,5 polegadas ATP1 em três parcelas de R$ 493,50. Piraza Veículos é do Grupo Piraza, há 49 anos com você. Matando a saudade, a verdadeira música sertaneja, com Marquinhos Pérez. É, parceirada, vamos falar, olha aí, compadre. 5:47, 5:47. Hoje é sexta-feira, vamos que vamos, parcerada. Moda na próxima. Então, a música do CD novo do Parada Sertaneja, eu gosto dessa música aí, ó. Tira Eu Daí. Composição de Rinaldo Cassiano. O nosso Mirosmar. Toca pra nós aí, vambora. 5:48. Bom dia. Bom dia. Parada Sertaneja. Parada. Você falou que vai fazer seu coração me esquecer, que eu já não sou mais aquele cara certo pra você. Tô guardando pra ver o que vai dar a sua decisão. Só sei que vai sofrer se tentar me arrancar. ver o que vai dar a sua decisão. Só sei que vai sofrer se tentar me arrancar do seu coração. Parada Sertaneja, com Marquinhos Pérez. É, parceirada, programa Parada Sertaneja. Vamos chegando ao finalzinho do programa, mas eu quero dar um recadinho pra vocês antes de ir embora. Lá da Academia Monte Castelo, do nosso amigo Emerson, a toda a equipe lá da Academia Monte Castelo. Lembrando que no próximo segunda-feira, dia 17, tem início ao curso de vigilante diurno, então dá tempo de você fazer a sua inscrição ainda, passe por lá hoje, vai lá conhecer, vale a pena. Academia Monte Castelo, espetacular, formação de curso de vigilante, o pessoal também está fazendo curso lá para segurança de carro forte, tem um carro forte lá para você conhecer, entrar dentro, saber como é que funciona, um negócio espetacular, stand de tiro indoor, a defesa pessoal, tem um tatame enorme lá com professores do melhor gabarito, né? Parceirada campeã, Academia Monte Castelo também, lembrando que estão abertas as inscrições para o curso de supervisão, segurança, né? De supervisão de segurança, e não precisa ser vigilante não, para fazer esse curso é livre, todo mundo pode passar lá, fazer sua inscrição, vá conhecer a Academia Monte Castelo. O telefone 19-3444-2466, 3444-2466. Acesse a página do Facebook, Academia Monte Castelo, você vai conhecer muito mais. Ou vá lá, vá tomar um café com o Emerson, vale a pena, viu? Academia Monte Castelo. Beleza, parceirada? Estamos indo embora, quero agradecer os trabalhos técnicos, nosso amigo Adnilton. Obrigado, Ed. Agradeço ao nosso amigo Luiz Henrique Quintal, Aparecido Maese pela seleção musical, direção comercial foi do Bruno Quintal. Os Paradinha tem aula ainda hoje. O 01. Bom dia. Bom dia, 02. Bom dia. Bom dia, 03. Bom dia. É isso aí. Vocês falam pro pai. Benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Benção, pai. Deus te abençoe, fiote. Benção, pai. Deus te abençoe, fiotinho. Vambora. Gente, um grande abraço pra vocês. Tá chegando o Bom Dia Mix. Continue na sintonia. Eu volto às 16h30, se assim o Papai do Céu nos permitir. Hoje, tchau, gente. Hoje é sexta-feira. Cantador e tudo nesse mundo, vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas desse povo, gosta de